去，逛去。 Salvador, bom dia, é o azul 4007, transmissão 08, sente reclamação Fox, solicitado 380, processo 1. Dia azul 4007, aguarde um minuto, cópia da autorização, prevista subida da EL transição de neto. 4007. Azul 4007, cópia. Escuta o 4007. Azul 4007, Rio de Janeiro 380, via Perisque 50, decolagem da pista 17, curva direita, subida da EL, transição de Iné, controle 119, decimal 35, aciona 5413. Autorizado conforme, RJ 380, via Perisque 50, decolagem 17, curva direita, da EL de Iné, é a subida, 935, controle 5413, transponder. Estará pronto para o puxo acionamento, que é o azul 4007. 4007, contingimento correto. estacionamento na 08, é o azul 4007. Chame táxi azul 4007. Reportará. Salvador, 4007, tem 94 a bordo, 3 horas e 40 por dia, e alterna em Campinas. 4340 Campinas, taxia via Lima, informe para ingressar e taxia via cabeceira, via pista 35. Via Lima, informará para ingresso no 35 para ingressar 4007. ingresso na 35007. Delivery ingresso táxi via pista, informe alinhado de pronto. Delivery ingresso, Palmará alinhado de pronto, 917, 5407. Sete livre decolagem, vento 090 graus, 049. Livre decolagem, então na 7 do 4007, bom dia. Decolado aos 32, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia, 4007. Salvador, bom dia, 4007 da Azul, cruzando 1500. Bom dia, Azul 4007, contato radar vigilante, Supra nível 380, totalizado, voo dinâmico. 380, dinâmico, 4007.